Guardião 06, coloca o transponder mode standby. Boa, transponder standby, ok? 35489, decolagem 32, controle em 1935. 119-35, 100, trip. Afirma, 119-8, trip. Afirma. Alternando 5489, contato radar na decolagem, mantenha proa até 3.000 pés, após autorizado o perfil da saída gole, eval, após direto. Ok, até 3.000 após perfil da gole, eval, após DCT, grata. Azul 4064, reposta término dos desvios. Capitão do cabo, 4064. Azul 4064, reduza para 2509. Já está mantendo 2509, 4064. O trip 5489, confirme seu estimado para a vitória da conquista. Estimando conquista 1820. Ele copiou? Sente trip. Contra-se, rodando, 3, 1, 5, 4, cruzando 3.000 para 2.000 pés, está autorizado LS? Autorizado, finado, procedimento LS Zulu, reporte estabilizado, TAN-3154. Ok, está autorizado então LS Zulu da 28, TAN-3154. TAN-3064, reduza para 1-8-0-NOIS. Ora, 8-0-NOIS, 4-0-64. TAN-3154, compaixonado procedimento ILS Zulu, chame torre, ano 8, decimal 3. 223, TAN-3154. Salvador, é o TAN-3154, boa tarde, está no final ILS Zulu da 28. 3154, boa, ajuste no 0 no 1, continua a aproximação, reposta 5 milhas. Ok, o TAN-3154, continua a aproximação, reportará 5 milhas na carteira. 2 mil pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, 4064. Milhas da carteira, TAN-3154. 3154, 1011 no ajuste, 250 graus, 129, autorizado pouso 28. Autorizado pouso 28, TAN-3154. TAN-3064, inicie redução para velocidade de aproximação, complete final do procedimento ILS Zulu, chame torre, ano 8, decimal 3. Já está reduzindo, ano 8, decimal 3, 4064 Azul, boa. Fiosca, prossiga. Golf Oscar, chame solo, 1219 para a cópia. Tá, Romeu, Luiz, Golf Oscar, Serra, lembra o teu papai? Bem, te coordenaremos, confirme o nível solicitado. Assim, qual seria a radial ideal de saída? .302, estamos com vento de 230 graus com 14 nós. Tem condições de decolar da cabeceira 35 e na sequência com a esquerda para acertar 302 e voar direto? Gente, aguarde só um minuto a coordenação junto ao controle para confirmar a decolagem da cabeceira 35, sair na 302 na sequência. Salvador, tá 3154, livrou na sua escuta, Thiago. Boa tarde, 3154, Alfa, última esquerda na Alfa para o portão 2, pátio 1. Ok, Alfa, Índia, para o portão 2 no pátio 1. 28. Pouso, pista 28, ajuste na 0 na onda, 4064 da Azul. Decimal 25. E 1288-133-25, grato, até agresso. Prossiga. Provável saída pro Galeão. O aerovia? Deixa eu checar aqui. É, na Pesulo 14. Saída Gole. Gole, obrigado. Se puder coordenar o 380, agradeço. 38. Solos 4, correção, azul 4064, Solos 46, esquerdo no 2119. 2119, 4064, boa. O Salvador, boa tarde, azul 4064, entrando pela época. O azul 4064, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 9. Alfa Juliette, para o portão 209, 4064. Golfo Oscar, quanto cópia? Papá Romeu Whisky Golfo Oscar, sou autorizado a Serra Novela, teu papai, Itaberaba, nível 065. Direto na radial 302, decola na pista 35, vai curvar à esquerda para interceptar a 302 Salvador. Direto destino, o controle 1 no 9 decimal 8, 1 no 8 decimal 3, código transponder 5577. Local de estacionamento é o? Sátio 4. Estacionamento autorizado, táxi de colagem vai chamar T1 no 8 decimal 3. Pessoas a bordo seria? Dímetro no 0, 1 no 1, informação em curso é azul, Lu. Tenha boa viagem, Luiz Confiosa. Tá 3134. Prossiga. Tá 3136, foi autorizado Galeão, nível 380. Aí eu vi a Pezulu no 4, decola a pista 28, mantenha a reta até 3 mil pés após curva esquerda, subida agora, oval, após oval direto, crate. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 3, código transponder 5007. Autorizado Galeão 380, Pezulu 14, decola da 28, mantém proa até 3 mil, curva esquerda, gole, eval, crate, 283, controle 198, chama 5007. Correto, portão 4, chame o plano, puxa o zero. Chamará. Guardião 03, autorizado táxi, até o ponto de espera, reporte pronto. O guardião vai fazer patrulhamento na linha do litoral. Até quantas milhas? Seu pés? Capitão Gouveia, confirme o estimado de voo que eu não copiei. Gente, 2 horas. Whisky Golf, confirme o Whisky Golf Oscar. Pátio 4, aguarde para iniciar o táxi. O Golf Quilosa está visual com o tráfego Guardião 03, da PM, que já está nos chegando com espera. Guardião 03 já está no ponto de espera. 03 autorizado, alinhar e decolada 35, vento 230 graus, 15 nós. Whisky Golf Oscar autorizado, táxi, é bastante certo. quiosque mantenha a posição e aguarde para ingresso. Gente, guardião. Autorizado, né? Área colar. 240 graus com 15 nós. Guardião 03 para o solo. Guardião 03, ciente, começa a curvar à esquerda e prossiga para a linha do litoral aguardando transferência. Curva à esquerda, linha do litoral aguardando transferência, 03. Whisky Golf Oscar autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, 35. Foi ininteligível quem chamou o solo. Continua. Ainda. Vai tentar. Um pouquinho que o Quebec Serra, porém está bastante ruim. Morro 40, pista no 7, da El 10 milhas, após direto, 18, 3 a 12, 9, 8, controle, padrão 0153, quilo Quebec Serra. Morro 40, El 5 milhas, após direto, 0153, quilo Quebec Serra. Vou ter que fazer um teste no, na frequência da torre, se mantiver essa transmissão vai ser complicada a sua decolagem, quilo Quebec Serra. 03. A escuta permanente, 03. Controle Salvador, boa tarde, 1675. Quente da informação Tango, altura passa 220 para 150. Quando 1675, aciona identificação, autorizado chegada Karen, desça para 2000 pés, altímetro no 011, Reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado o final do procedimento ILS Zulu. Tem autorizado ILS Zulu para 2000 pés com 1095. Informa que o centro Recife mandou abandonar a chegada e voar na proa de Israel, por operação radar. Então, da proa de Israel, senhor, qual seria o vetor? Deixa solicitar o vetor para final ILS? Não, o centro Recife, na nossa descida, mandou, nos informou para tomar a proa de Israel, sobre a operação radar. Não foi solicitado nada, foi ele que mandou voar para a proa de Israel. E aí, abandonamos a chegada porque essa posição da EL não é contemplada na carta de chegada CARI. Eu gostaria de saber qual é a situação atual, estamos sobre a operação radar ou regressamos para a chegada CARI? Tiro 675, só a título de esclarecimento, o centro mandou o senhor voar na proa de Israel, é isso? Afirmo, o centro mandou voar na proa de Israel. E eu cortejei e falei, estamos abandonando a chegada para voar sobre a operação radar, cara. Afirma, tio. Então estamos muito mal. Só por gentileza, o senhor vai fazer a Starcare, ok? Está autorizado a chegada CARI, proa de CARI, desça até o nível 040, eu vou conversar com o supervisor do centro. Cliente descendo para o 040 na proa de CARI, sem problema, senhor, isso faz parte aí, errar humano, descendo aqui para 4000 pés. Fico com vergonha. Patrulhe, boa tarde, não precisa ficar com vergonha, o papo arrumou o uísque e vou aqui, ó. O meu whisky Golf Oscar, contato radar da decolagem, suba para nível 065. 065, Golf Oscar. Tio, estou de atenção.